nós vai ser tão pobre, amor. Vai se gastar. O que é que eu quero se eu te privo do